traçou as linhas de bênção em que eu devo viver. As invenções e meus pensamentos jamais me abençoarão. Eu já traçou as linhas de bênção em que eu devo andar. As invenções e meus pensamentos jamais me abençoarão. Tudo depende de mim, a bênção. Sua ação é minha vida. Se tu...